tava frio lá fora. Cê não me procurou e eu não vim te procurar. A insônia me fez companhia a noite toda. Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular. Você não sabia que na balada a saudade não paga portaria. Que ilusão a sua achar que me esqueceria e que a bebida me apagaria. Cê não me procurou e eu não fui te procurar. A insônia me fez companhia a noite toda. Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular. Você não sabia que na balada a saudade não paga portaria. Que ilusão a sua achar que me esqueceria e que a bebida me apagaria.